fico ouvindo todo dia, o dia inteiro. Rádio Nova Correio, ZYI 671, AM 1340 kHz. João Pessoa, Paraíba, afiliada a Correio SAT. Construir e reformar na cara já.